assunto a ser colocado aqui hoje é o ideal espírita. Já teve 3 sábados em que a gente conversou aqui sobre outros assuntos, sobre a questão do ideal espírita. Então a gente aprendeu, né? Ou quem não estava aqui, pelo menos, deve saber que a idealização, a criação da ideia espírita, ela se fundamentou em 3 fontes do conhecimento, que foi, primeiro, a filosofia, através do livro dos Espíritos, depois a religião, ou teologia, através do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois a ciência, através do livro dos Médiuns e a Gênese. Então, esses foram, digamos assim, as obras básicas que fundamentaram a ideologia, a ideia espírita, que o Kardec idealizou isso junto de seus médios, suas médiuns, lá em 1860, 1850, há 150, 160, 170 anos atrás. Junto de todas essas obras básicas, que inclusive depois também o que é o Espiritismo, obras póstumas, foram várias obras que fundamentaram, então, de forma básica, esse conhecimento espírita. E outras obras que estão aqui na biblioteca, que são milhares de obras, né, de livros, lá do Ercílio Mais, do Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, outros aí que também autores encarnados, que junto de seus guias espirituais, também fundamentaram essa doutrina, essa ideologia teórica, espírita. Tudo aquilo que a gente conversou aqui até hoje, nos últimos 3 sábados e hoje, é só teoria, gente. Está tudo lá nos livros. Está lá para a gente ler, tentar entender, compreender, assimilar e depois colocar em prática. Então, é fácil a gente encontrar todo esse conhecimento. É só a gente ter um pouquinho de boa vontade, né, e um pouquinho de, digamos assim, de tempo. É claro que precisa isso também. E a gente vai nessas obras aí, que todas elas, que de maneiras diferentes, conforme os autores, falam a mesma coisa a respeito do ideal espírita. Mas, e a parte prática? Quando é teoria, a gente lê, ótimo, a gente está lendo. É muito fácil a gente pegar, ler um livro, folhear, ler, compreender. Bom, será que vamos compreender? Se nós compreendemos, bom, aí então agora compreendemos, nós vamos colocar em prática. Aí a gente pergunta, como é que está o nosso ideal espírita? Nós, daqueles que trabalham aqui na casa, aqueles que estudam o Espiritismo, porque a gente se coloca aqui no meio de todos nós, de todos vocês aqui. Aqueles que participam das palestras, aqueles que de uma maneira ou de outra são simpatizantes do Espiritismo, como é que está o nosso ideal espírita? Será que a gente lê, a gente assimila e a gente compreende e a gente coloca em prática? Estamos colocando em prática isso? Eu me coloco no... Nós nos colocamos no meio de todos vocês aqui. Nós estamos colocando em prática tudo aquilo que a gente aprendeu, que está aprendendo e que vai aprender nesse ideal espírita que está lá nas obras básicas do Kardec, todas aquelas obras que estão aí na biblioteca e outras que talvez nem estejam na biblioteca, porque é uma obra fantástica, vasta, enorme. Como é que está nosso comportamento do dia a dia? Agora nós vamos fazer filosofia aqui. É o primeiro conhecimento utilizado no Espiritismo. Como é que está o nosso comportamento perante, digamos assim, vamos em primeiro lugar perante a nossa família, que é o nosso porto seguro. Como é que está o nosso comportamento perante os nossos filhos? Quem não tem filhos, perante nossos pais. Quem não tem pais, perante nossos irmãos, nossos amigos, que também fazem parte de uma família. Como é que está nosso ideal espírita, nosso comportamento perante essas pessoas que antes, é que, não, que a gente falou, que são o nosso porto seguro. Que quando nós temos todas as dificuldades, todos os problemas, aonde que a gente vai se agarrar? Um porto seguro, que é a família, que é o pai, a mãe, o filho, a filha, o tio, a tia, o avô, a avó, o irmão, a irmã. Como é que está o nosso comportamento perante essas pessoas? Nós estamos dando o verdadeiro, digamos assim, valor a essas pessoas? Nós estamos respeitando, nós estamos sendo realmente espíritas? Bom, isso é uma pergunta e cada um, inconscientemente, tem a sua resposta. Perante a sociedade, como é que nós estamos nos comportando perante uma sociedade, nossos amigos, a comunidade? Nós estamos demonstrando o nosso conhecimento espírita? Nós estamos fazendo aquilo que está escrito nos livros? Nós estamos exemplificando isso? É uma pergunta que eu faço para mim também, para todas as pessoas que trabalham na casa e para as pessoas que participam aqui das palestras. É filosofia. Como é que nós estamos nos comportando? Estamos sendo éticos? Estamos sendo sem falso moralismo? Estamos sendo, digamos assim, colocando aquela questão que vem dentro de nós, que é aquela ética universal, que vem sim agora da religiosidade, que nos mostrou, que os nossos avós nos mostraram, que nossos pais nos mostraram, de como é que nós temos que nos comportar perante uma sociedade? Como é que está nosso comportamento? Como é que estão nossas atitudes perante as pessoas que às vezes vêm pedir? Às vezes as palavras de acalento, só palavras às vezes de auxílio, de um pequeno conselho, às vezes nem é conselho, é uma pequena sugestão. Como é que nós estamos nos comportando perante essas pessoas aí? Nós estamos conseguindo ser só um pouquinho espíritas? Nós estamos passando aqui no Brasil por um período bastante turbulento, né? Bastante turbulento nessa questão, digamos, da questão política, da questão econômica, da questão social. Nós estamos passando por um momento em que a gente abre um jornal, a gente vê um monte de coisas negativas, a gente liga a televisão, a gente só vê notícia negativa de cada dia que aparece, cada dia mais falcatruas, mais coisas que vêm aparecendo de grandes personalidades de dentro da política, de dentro do grande empresariado brasileiro. Como é que nós estamos conseguindo assimilar tudo isso aí? Como é que a gente está conseguindo, como é que a gente, nós, perante uma postura espírita, uma postura de dizer assim, bom, o que é que vamos fazer? Nós vamos seguir o exemplo daqueles que cometem falcatruas, que pagam propina, que roubam. Nós vamos seguir esse exemplo, porque todo mundo faz isso, os maiorais estão fazendo isso. Bom, nós também vamos começar a fazer isso. Ou nós vamos seguir o caminho, claro, um pouquinho mais tortuoso, mais difícil, o caminho que nossas famílias, que nossos avós e nossos pais nos ensinaram, que é o caminho correto, do bem, da honestidade, daquilo que é justo, daquilo que é certo. Será que eu tenho no meu trabalho, e costumeiramente aparecem lá pessoas, e começam a comentar esse tipo de coisa, e aí surge lá o tipo de conversa de que, bah, todo mundo está roubando, agora lá tem aquela entidade tal que descobriram mais uma falcatrua, tem aquela outra que descobriram outra falcatrua. Ah, está na hora de nós também começar a fazer isso. Não é assim. Não importa se aqueles caras de Brasília cometeram um monte de sem-vergonhice, um monte de falcatrua, eu não estou justificando aqui o ato deles, de maneira nenhuma. É errado. Mas é errado também nós pensarmos que nós temos que seguir os seus caminhos. É totalmente errado isso aí. Quer dizer que se as pessoas que fazem isso vão se atirar num penhasco, num abismo, num lugar, nós vamos ter que ir atrás fazendo a mesma coisa? Só porque a gente acha que eles fizeram a coisa certa? Então, essa questão do ideal espírita é para a gente desenvolver dentro de nós de uma maneira otimista, de uma maneira benéfica, de uma maneira honesta e certa, aquilo que é certo. E de a gente não se deixar levar por essas coisas totalmente erradas, essas coisas totalmente ignorantes, sim, são ignorantes, porque essas pessoas que cometem esse tipo de ato, eles não são inteligentes, eles são ignorantes, porque cada um, dizia Jesus, segundo as suas obras. E existe uma grande lei, que é aquela grande lei do retorno, ou alguns chamam de causa e efeito, ou outros chamam a lei do karma, que todos nós, e inclusive todos aqueles que estão metidos em todas essas encrencas, em todas as falcatruas aí, que às vezes deturpam, né, até a nossa maneira de pensar, ora, cada um vai colher aquilo que semeou, gente. Se não é nessa existência, é noutra. Porque aí vem aquela lei da reencarnação. Todos vão colher aquilo que merecem. Aquilo que plantaram, vão colher, sim. E a nós cabe fazermos o quê? Seguir o exemplo do Espiritismo, o exemplo de Jesus, o exemplo que está lá no Evangelho. De não chegar e dizer assim, não, então todo mundo está fazendo isso, nós também temos que ir para o mesmo lado. Não é por aí. Mais uma vez, dizendo aqui que não estamos querendo justificar aqueles que estão cometendo todos esses erros, mas justificar, sim, as nossas boas ações. Assim, nós estamos seguindo o ideal espírita. Essa é a nossa obrigação. E se isso nos revolta, bom, alguns se revoltam realmente, porque realmente é revoltante. Mas nós temos a obrigação de, através do altruísmo, através da paciência, da humildade, da resignação, seguirmos adiante baseados nessas três fontes, né, do saber, que é a filosofia, que é a religião, religiosidade ou teologia, e a ciência, dentro do Espiritismo. E aqueles que estão cometendo coisas erradas, ora, nós não podemos fazer nada. Vamos seguir o nosso caminho. Vamos colocar para dentro de nós aquilo que realmente de bom existe, para nós colhermos coisas boas, nessa mesma encarnação, nessa mesma vivência, ou numa outra. Então, vamos seguir aquilo que o nosso coração aprendeu, aquilo que nós aprendemos de nossos pais, que é o caminho reto, correto, justo. E os outros, ora, os outros que se lasquem, né? Eles vão ter o que merecem. Obrigado.